Luiz? Como a gente nunca fez isso antes, explica pro nosso ouvinte do outro lado, que já cansou de piada ruim com 5 minutos de cast, sobre o que vai ser esse podcast. Esse é um podcast que, apesar de não ser sobre o Seinfeld, é um podcast sobre nada, né? Porque é o seguinte, né? A gente não tem um espaço aqui no Cine Alerta pra comentar notícias de hype, né? Tipo, filmes que são anunciados, que vão demorar ainda 2-3 anos pra sair, mas a gente só dá notícia, acaba não comentando muita coisa e fica por aquilo mesmo. E aos poucos, quem segue a gente pelo Twitter, alguma coisa assim, é que acaba tendo mais ou menos o que a gente acha de certas coisas que são anunciadas. Uhum. Pra suprir um pouco essa, sei lá, talvez seja uma necessidade, talvez não seja, isso os nossos ouvintes que vão decidir, né? A gente resolveu gravar esse podcast e, se der certo, a gente faz outros aí ao longo do ano, talvez em formatos de drops, né? Quando sair uma notícia muito importante, a gente grava só sobre essa notícia e boa. E esse a gente tá fazendo assim mais tá um piloto mesmo, né? Se ficar legal, se ficar bacana, se tiver uma boa aceitação do público, a gente faz um. A gente aproveitou pra pegar umas notícias aí que saíram nesse primeiro semestre, já começo aí desse segundo semestre de 2013, que deram o que falar e que a gente agora vai comentar. Finalmente vocês vão poder ouvir os nossos pensamentos sobre alguns filmes que vão sair aí em 2015, depois de 2015. Alguns, inclusive, que a gente anotou aqui, vão sair logo em 2014, mas tudo bem. Quem segue a gente nos nossos Twitters pessoais até sabe sobre algumas coisas, mas... outras coisas a gente também não tem muito espaço. A gente acaba não comentando, né? Fica aquela coisa chata de 300 tweets, um atrás do outro ali, né? Já basta o Igor que alunda a timeline na madrugada, né? E além de alguns filmes, a gente vai comentar algumas séries que foram anunciadas aí recentemente também. Exatamente. Então é isso, se vocês gostarem, tem mais. Se não gostar, tá bom, a gente não faz mais. Lembrando que a gente só vai saber se vocês gostaram ou não, né? Se vocês comentarem, então por favor, deixem comentários. Inclusive, colocando também o que vocês acham dessas notícias que a gente vai falar aqui. Então vamos começar. Exatamente. Né? Então vamos começar sobre uma notícia que, quando foi anunciada, pirou as ideias, né? Nossa, teve nerd que nem dormiu no dia, assim, que saiu essa notícia. E... Exatamente. Depois já pois é. Tem nerd que ainda não dormiu por causa disso. Tem nerd que só vai dormir depois que esse filme sair, cara. O cara vai estar em coma já, né? José Guilherme, você, que eu lembro que também ficou bem animado com essa notícia, do que a gente tá falando? A gente tá falando do anúncio Batman... Superman, né? Deixou muita gente empolvorosa depois da Comic Con. E assim, como o Igor bem disse, tem gente que ainda não dormiu por causa de alguns problemas, na opinião de alguns, na escolha do novo Batman e tudo mais. Mas isso é mais pra frente. O importante é que a gente vai ter o embrião da Liga da Justiça em 2015. E isso é uma das coisas mais animadoras dos tempos que a gente teve no Peter Net. É verdade, cara. Eu fiquei bem animado. Vou falar pra você. Quando eu vi, eu falei, caraca! Sério? Fera? Só isso. Eu fiquei muito animado mesmo. Porque foi finalmente, né, a decisão da DC ali de realmente começar o universo DC no cinema, né? Meio que pegando o bonde andando depois que o bonde já andou muito, né? Que a Marvel já tá na fase 2 já do negócio. E a DC todo ano, agora vai sair ali, vai sair, nunca sai. Sai o Super-Homem. Se bobear... quando sair a Liga da Justiça mesmo, a Marvel já vai estar na fase 3 ou 4. Eu acho que quando sair o filme da Liga da Justiça, meus netos vão gostar do filme, entendeu? Mas eu acho que esse pegou a galera de calça curta, velho. Todo mundo esperando a DC vir com... E vai sair o filme da Liga da Justiça. A DC pega e fala assim, não vai. Vai ser o filme do Superman e do Batman. Que pra mim, nesse momento, é maior do que um filme da Liga da Justiça, cara. É muito mais empolgante do que um filme da Liga. Porque são os personagens, mas não adianta, né? A DC, eu gosto muito da DC, é a minha editora preferida, tem uns personagens que eu mais gosto. Só que ela não é, tirando o Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, ninguém conhece mais nada da DC, sabe? Ouve falar de algum personagem e tal, e a Warner não tá segura de fazer o que a Marvel fez, de pegar um personagem que ninguém dava muita coisa pra ele e lançar um filme do cara com um ator super carismático, né? Então, ela já tentou fazer isso com o Lanterna Verde, não deu certo, mas obviamente não deu certo, porque o roteiro era ruim, a direção do Martin Campbell totalmente sem inspiração, né? O cara parece que fez o negócio por fazer, né? E aí ela vai apostar naquilo que ela sabe que vai render. Super-Homem e Batman, juntos, pela primeira vez no cinema, sabe? Rende muito mais um nome desse, né? Super-Homem versus Batman, do que sair aí Liga da Justiça. Liga da Justiça tem gente que ainda acha que vai ter o Homem-Aranha, né? Então, você sabe como é que funciona o negócio. É, né? Exatamente. Vai ser massa quando saindo que o Zack Snyder não vai poder dirigir e vai ser substituído pelo... Ben Affleck. Pelo Josh Schumacher. Vai ver. Aí o filme vai dar um boom maior ainda. Nossa, se a DC faz, se a Warner faz isso, no outro dia tem pedra voando tudo cara, do lado. Cara, vocês estão muito animados, mas na... A Rússia monta míssil pra Warner. A Warner com filmes de super-herói eu não consigo 100% não, velho. Sei lá, o Superman pra mim foi bem satisfatório, então se fez um, pode fazer outro, tá ligado? É, e é aquela coisa. Mas eu acho que teve mais problemas, assim, pra serem arrumados, e eles já estão colocando já o Batman num outro filme, que provavelmente vai ter tantos problemas também, junto com os que já tinham no primeiro filme. Mas vem cá, tudo tem problema, cara. Ah, mas é, não sei. Eu sei que, assim, além do Batman, já estão falando que a Mulher Maravilha pode aparecer no filme, né? É. É, esse é o problema, né? Querer, tipo, lotar, daí, já que deu certo, vamos enfiar todos eles ali, escondido, e depois nós revelamos pra eles. Isso não pode mesmo. Isso é, mas vai que a Jennifer Lawrence, ah, poxa, hein? Aí não vai acontecer, sabe? Não vai rolar. Mas dominar o mundo, né? Mas não vai acontecer. Mas eu acho que foi bom. Mas pra não bastar, depois que eles fizeram tudo isso, eles deixaram acalmar, o quê? Um mês e meio? Isso. Lançaram outra bomba na internet. É. Explodir, de regalar de vez que não dormia mais. Né? Não, é que foi assim, né? Vamos deixar todo mundo animado e depois a gente solta uma notícia pra todo mundo ficar, what? Hein? What the fuck? Essa foi a broca pra viajar no centro da Terra, né? Porque afundou tudo mesmo. É, mas assim, aí lançaram lá a notícia, olha, o Batman será interpretado pelo Ben Affleck. E aí todo mundo assim, mas a gente não pode também avaliar o cara pelos primeiros trabalhos dele, nem pelo que ele fez no Demolidor. A gente não pode avaliar o cara por toda a carreira dele de ator ruim. Você não assistiu The Town, então, né? Você não assistiu o Argo? Eu vi The Town. The Town é um filme de direção, porque ele dirige tão bem que ele sabe que ele não é tão bom em tela e ele sabe o que ele vai falar, como ele vai aparecer. É. E o Largo é muito ok também. Agora, o resto? Ah, mesmo o resto? Ele tem um expressivo. O Gênio Indomável você não viu também. Ah, mas ele faz ele mesmo no Gênio Indomável? Ah, é sério? Você conhece ele? É amigão dele, assim? Bebe cerveja? É, ele toma cerveja, velho. A gente toma cerveja junto, eu ia chamar o Thiago, mas ele não toma e tal. Vai nos barzinhos de Boston lá e toma cerveja com o Bernardo. Ó, eu sei o seguinte. Tá bom, mas eu acho que o Alex, não sei o Thiago, mas vocês estão defendendo muito, até demais o Bernardo. Eu não tô defendendo, cara, eu não vi o filme ainda. Não, tô defendendo, cara. Eu só tô dando uma... Não, eu sei, mas vocês estão defendendo o não-negativismo de uma forma muito positiva. Eu defendo o Bernardo como Batman e, pra mim, o Bernardo tem que dirigir filme da DC ainda. Depois eu acho que Batman ele tem que dirigir os filmes do Batman, ficaria perfeito. É isso que vai acontecer. Ficaria ser excelente. Exatamente. Eu confio no cara, assim. Ele provou que ele, quando ele quer e quando ele tá inspirado, ele consegue fazer as coisas bem feitas. É. E eu achei legal a entrevista dele no Jimmy Fallon. Que ele foi lá, falou que o dia que a Warner conversou com ele e tal, falaram, vamos anunciar você na internet, mas eu acho que seria legal se você ficasse fora da internet uns dias. Não, já sou bem crescido, já eu sei lidar com essas coisas. É. Preciso ficar preocupado. Lançaram a bomba, ele foi lá, abriu a internet, começou a dar uma olhada nos comentários. É o primeiro comentário, no! Aí ele, é melhor eu ficar fora da internet. Isso é que é o melhor pra ele, cara, porque agora ele pode subir nessa escada de monte de não e sair dando porrada em todo mundo depois que ele fizer um Batman fera pra caramba, tá ligado? Pois é, eu não... Eu sinceramente, depois desse mimimi todinho, que eu tive a comprovação de que fã dos Batman são muito chatos. todo fandom é chato. É, com a internet hoje em dia, todo mundo é fã doente, todo mundo é fã chato, consequente. Mas o negócio é o seguinte, dá até pra torcer pro cara justamente por causa desse mimimi, sabe? Vontade de que ele faça um puta de um trabalho legal pra todo mundo depois que falou mal do cara, morder a língua e falar, porra, eu estava errado. Ah, mas é essa vontade mesmo, eu quero que seja bom mesmo. E eu saí favoritando um monte de tweet aí de gente reclamando que depois eu puxar o saco, hein? Te marquei, hein? Você mesmo. Porque eu falei mal. Eu tô falando que é você? Uai, só você mesmo tava falando. Não, é você não mesmo eu falei você, pros, você que tá ouvindo, não é você que tá do meu lado. Puxa, metalinguagem, eu nem captei isso. Nossa. Pois é, o Thiago... Parar de beber, você ia começar a entender melhor. Just blow my mind. O Thiago é tipo Kevin Spacey, sabe? Ele vira assim e fala pra você que tá ouvindo aí. É, tá. O Thiago tem um domínio de cast absurdo, né? Pois é. Mas então... Superman vs. Batman, a gente espera que corrija aqueles problemas que a gente já tinha apontado no filme do Super-Homem, tanto nas críticas que tem no Cine Alerta, quanto no alerta de spoilers, né? A gente espera que o filme consiga... Tá no post aí, vê lá se você não ouviu. É, o grande lance é o seguinte, né? Se com o Batman no filme, vão conseguir dar ênfase pra construção, pra melhor construir esse Super-Homem que começou no Homem de Aço, né? O grande problema é esse, você começa a colocar muito personagem, aí não desenvolve nenhum, né? Isso daí é um perigo que pode acontecer, até porque volta o David Goyer no roteiro, temos o Zack Snyder na direção e não temos mais Christopher Nolan como produtor, tá? Esse é que é o que mais preocupa, cara, porque ele pesou a mão ali, hein? Você vê que ele pesou a mão no Superman. Né? Agora resta ver aí qual é a direção que o filme vai tomar. É, mas boas expectativas são geradas em nosso meio. Agora vai voltar a câmera lenta agressiva. Pronto. Mas a melhor piada relacionada ao filme foi o que eu vi, não sei onde, acho que no Facebook, alguém falando que o Ben Affleck é o melhor Bruce Wayne de todos, porque ninguém acredita que ele é o Batman. É, eu vi. Roda a próxima. Bom, a próxima notícia, na verdade, é a mais antiga de todas, né? Que saiu bem antes da Comic Con e tal, foi ali logo no... Foi em maio que saiu isso, né? Que foi o sinal verde pro lançamento de uma nova trilogia Star Wars no cinema, né? Os novos filmes. Nossa. Que vão continuar, né? Vão mostrar aí o Han Solo velho, Luke Skywalker velho, até todo mundo... Vocês acham que a Carrie Fisher fica de biquíni? Não. Nossa, só que nunca, né? Todo mundo. Só que nunca, né? Talvez, assim, se eles estiverem em Miami, todos aposentados, né? Ali. A terra dos aposentados, né? Então, quem sabe? Os novos filmes serão comandados pelo novo guru da ficção científica, ou o novo ressuscita franquia, né? Porque ressuscitou Missão Impossível, depois foi lá, ressuscitou Star Trek, e agora vai ressuscitar Star Wars, né? Que é o Sr. J.J. Abrams. JJ Abrams. É. Abrão, JJ Abrão, né? Mas e aí, o que vocês acharam dessa notícia? Ficaram empolgados com o J.J. Abrams dirigindo? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, assim, bem sério. Pra mim, tava menos importando se ia sair mais um Star Wars. Mas quando anunciaram que ia sair, falaram que era o J.J., que falaram que era o J.J. que ia comandar, aí eu me animei. Mas antes disso, pra mim, falava assim, pra que mexer no que tá quieto, velho? Pois é, o George Lucas já tinha mexido, né? Já tinha mexido uma vez e a gente fica meio com o pé atrás, né? Será que vai ser outra, como diria o nosso ausente amigo Orly Bonanno, outra naba, igual foi a trilogia nova? Que, querendo ou não, não tinha necessidade de mexer, cara. Não, não Star Wars tem. É muito bem fechadinho ali, sabe? Sem contar que quebrou as pernas. O que, que eu vou fazer com o box agora? Vou ter que ficar comprando filme separado? É, eu acho que... meu box não é mais definitivo, cara. É, eles tinham que mandar colocar um adesivinho no box, né? Star Wars, a coleção definitiva. Só que não. É, só que nunca, né? Definitiva, válida até a próxima coleção. Toma banho, vai sair novos. Mas eu confesso, eu tava bem desanimado antes de anunciar o J.J., mas quando anunciaram ele, depois de tudo que ele fez, principalmente com o Star Trek, me animou bastante. É, se você pegar o Star Trek, assim, tem muito de Star Wars, né? Os filmes que ele fez agora, tem muitas cenas, assim, que lembram muito Star Wars clássico. Inclusive inclusive o R2-D2. Todos os filmes do J.J. Abrams têm um R2-D2. Todos. Todo filme. Tipo, era ele mandando no inconsciente da galera, tá ligado? Eu quero fazer, eu quero fazer, me deixa fazer. Ele nunca colocou um Spock em todos os filmes. Tava meio óbvio, né? O que esse cara queria. É, mas assim, a notícia pra mim, ela, quando saiu, eu sei DJ, achei que, cara, pode ser. Eu não fiquei tão triste igual quanto com a primeira trilogia, porque como a história já fechou, a história que a gente gosta... Pelo menos três últimos, sei lá, que é a história que eu gosto. Já fechou essa história. É, o que vier é só, tipo, é realmente algo a mais que pode ser legal. Se for legal, não vai cagar nada. Que nem o George Lucas cagou quando ele misturou tudo na outra trilogia. É bônus, esse novo, né? O que vier é bônus, ruim ou mal, mas não vai modificar o que eu amo. Porque é o que vem depois, eu não vou me importar tanto com a trajetória dele depois daquilo ali. Pra mim, fechou ali. Mas vai ser legal ver também, com o DJ, pode ser maneirão. E sei lá, eu não. É uma notícia que eu não fico negativo de jeito nenhum, porque eu acho que tem como mais dar certo do que errado. É, e é legal que eles foram buscar todo mundo, né, cara? Eles estão indo atrás da galera clássica, estão querendo fazer um negócio bem, bem bonito mesmo. Tipo, não pegaram, vamos fazer um novo Star Wars, esquece tudo que você viu, vamos pegar a galera nova e contar uma história nova. É isso que não, vamos lá buscar agora, a galera antiga, né? Hã? Isso que o Igor falou é interessante, porque esse é um grande desafio pro JJ, que é justamente falar assim, olha, eu vou fazer alguma coisa relevante, né? Tipo, eu não peguei isso aqui pra fazer qualquer porcaria com Star Wars, eu sou fã e eu quero fazer um negócio legal, sabe? Então, tipo, o desafio do JJ é isso, é pegar esses fãs, assim, que igual o Igor, que assim, tipo, ah, beleza, o que vier é lucro, e mostrar que ele consegue fazer algo bacana pra esses fãs, e esses fãs viraram, porra, eu falei que o que eu queria, o que viesse era lucro, mas eu não tava esperando algo tão bacana, né? Tava esperando algo tão bacana. Mas, né, Alex, que isso aí também, assim, mesmo com o universo expandido, que ele vai ter muito disso adaptado em roteiro e tal, de certa forma é algo novo, que ninguém viu. Uhum. Porque, por exemplo, Star Trek tem muito, né, apesar de ser novo, tem muito de tudo que já teve em Star Trek, assim, não... Isso. Ele renovou... Tem universo paralelo, né, também? Não, assim, eu tô falando no quesito, assim, fazer um filme original, de certa forma, porque, por exemplo, pega o Star Trek 2, é o Khan com um episódio da série e tal. Isso. Tudo ali, já existia, ele só pôs de uma forma... O filme é bom, eu gosto, mas assim, ele pôs de uma forma nova, mas muito já tinha. Primeiro Star Trek também. Primeiro Star Trek tem até mais coisas novas, digamos assim, entre aspas. Isso. Mas e nessa virada com Star Wars, ele vai ter isso, assim, de poder fazer algo novo. E aí sim que a gente tem que cobrar mesmo, que é algo novo. Ele tem, é verdade. Aí, como se fosse uma nova trilogia, sem ter Star Wars, ele tem que fazer, antes de mais nada, um filme bom, porque é algo diferente. Ele não vai trazer o episódio 1 e fazer de uma forma melhor. Ele vai fazer algo que a gente não viu ainda. É, porque a gente fica contente, né? Pô, legal, vai ter lá o Mark Hamill, vai ter a Carrie Fisher, talvez o Harrison Ford, não sei o quê. Mas aí a gente tá contente porque a gente é fã, e isso é fanservice, sabe? Uhum. Então é legal de ver, mas não, a gente não vai só assistir o filme Star Wars porque é legal ver. Não, a gente quer ver uma boa história, a gente quer ver um negócio legal mesmo, assim, em termos de qualidade, né? Não só aquele monte de fanservice. Nossa, olha que legal a Millennium Falcon. Ah, legal, bacana. Não é só isso, né? Não é só isso. Mas não bastando isso, o Sr. Jay Rasulo, chefe executivo, chefe financeiro da Disney, vai lá e me diz que, além da nova trilogia, a gente vai ter filmes derivados de Star Wars. Filmes de origem de personagem, começando primeiro com o jovem Han Solo. Pois é, um filme solo do Han Solo. Olha só, hein, que trocadilho, hein? Esse é Alexandre... O nome tá, do filme vai ser Han Solo. Não, o nome do filme vai ser só Solo. Entendeu? Solo Han, né? É, velho. Solo Han, né? Nossa. Solo vírgula Han. Isso. Esse sou eu. Eu, Solo. Então, Solo. Han Solo. Ai, Solo. Ai, Solo. E eu Solo. Pois é. Mas, então, isso daí eu já acho meio, sei lá, cara. Too much, né? É. Too much. É over. Tá. O do Han Solo e o do Yoda, que são os dois primeiros da fila, eu acho necessário. O do Yoda, cara. Agora, o que é a animação do Yoda? É, o Yoda é tipo, cara, o Yoda foi o mais errado dessa história. Não, mas presta atenção, olha só, isso aí pra mim é erro. Eu acho que é a Disney querendo fazer o que ela fez com a Marvel, não? É, pode ser. Ah, pode ser, mas pra mim é erro de marketing, porque eles podiam colocar numa série, sei lá. Sim, podia ser uma série, exato. Um episódio pra cada um, aí eu ia comprar muito mais essa ideia. Exatamente, inclusive o terceiro personagem do terceiro filme dele, daria uma série muito legal sobre ele, porque ele é um mercenário, cara, que é o Boba Fett. Aí. Pô, então, imagina uma história... Eu acho a ideia legal da história de origem, da gente ver. Mas a gente tem... Tá que o Thiago joga 1000 horas de GTA, mas a gente também tem tempo. E ficar vendo 2 horas de, sabe, zarva tanto assim da nossa vida pra isso... Sendo que a gente podia vir numa série que podia ser mais rápida e ter o mesmo conteúdo. Não sei, pra mim é um erro de... É querer demais também. Aí o George Lucas imperou foda nesse cara aí. Sabe o que é, velho? É querer ficar enfiando muita coisa entre um filme e outro, sabe? Já tem os 3 primeiro. Eles pegam e vão fazer 7, 8, 9. Só que não contente com 7, 8, 9, eles vão pegar e enfiar um filme de origem entre o 3 e o 1, tá ligado? Véi, sabe o que é isso? É cagar dinheiro, velho. Tá, porra! O cara tá fazendo só porque tem dinheiro, não é possível isso. E corre o risco de deixar a franquia desgastada, né? Claro, porque Eles querem, tipo, isso. Isso não é plano pra 2020, é plano pra. É agora. De agora até 2017, não, tá ligado? Não corre o risco. A notícia já, já é desgastante. Isso. Já tô cansado com a notícia. É desgastante porque todo dia tem notícia sobre alguma coisa desses filmes de Star Wars. Que é muito filme produzindo ao mesmo tempo, sabe? É, então, provavelmente o Josh Schumacher tá em um. Cara. Ah, cara, qualquer coisa, menos o George Lucas. É. Ninguém consegue destruir tanto Star Wars sem o George Lucas. Né? Certeza que no contrato do George Lucas tá lá bem assim, tá, você vai continuar sendo consultor criativo, mas em hipótese nenhuma você vai assinar o roteiro ou dirigir algum filme de Star Wars. Certeza que tem isso. A Disney não ia enfiar toda a grana que tá enfiando em Star Wars, tipo o George Lucas pudesse dirigir mais um filme. Confiando só na marca. Pô, mas é estranho porque a Disney com a Marvel, eles acompanham muito o feedback da galera. Acompanha. Será que é um feedback tão louco assim? Caraca, isso! Me dá Han Solo, me dá filme do Han Solo, me dá filme do Luke, me dá... Tá, poxa, me dá tudo que vocês puderem de Star Wars, velho. Não é possível, não é possível ter tanta gente doente assim. Aí já aparece nos comentários, vai aparecer nos comentários alguém doente assim e eu fiz bullying. É. Desculpa já de antemão, tá? Você é doente por Star Wars, eu não julgo, tá? Eu só tô puto com você e sua vida. Tem uns fãs doentes mesmo, assim, que quando saiu a notícia de que iria ter mais filmes de Star Wars, tal, já tava todo mundo falando, nossa, Disney, faz tudo de Star Wars, faz filme do Han Solo. O filme do Han Solo foi o primeiro, assim, que tava todo mundo pedindo, sabe? Mas, porra, vai chegar numa hora e eles vão ter que fazer filme do R2-D2, né? Nossa. Enfim, mas antes do R2-D2 do que do C-3PO, né, velho? Tá, poxa, imagina. Nossa, uma hora e meia de C-3PO na sua vida, só C-3PO. Personagem. E o drama. Mas aí dá pra eles discutir. Olha aí, cara, tem muito pano pra filme. Faz um do C-3PO e discute como que é empregada doméstica na sociedade lá do futuro, velho. Como é que, velho, olha só a classe lá dos domésticos, robôs domésticos. Podia ser uma versão robótica de ficção científica daquele filme com o Peter Sellers, sabe? Muito além do Jardim, muito além do Jardim. C-3PO podia ser uma versão muito além da, sei lá. Porra, vamos fazer um Photoshop nesse post C-3PO? Saca só, ó. E além dos filmes, vai ter a nova série de TV animada, que estreia na segunda metade de 2014, que é Star Wars Rebels. Rebels? É, Rebels, né? Eles passam entre o 3 entre o 3 e o 4. Tipo... Cara, vai ter que ter um guia de cronologia. Tá, cara, porra! Quem quiser colecionar DVD e Blu-ray disso daí, tá ferrado. Tem um estante só pra Star Nossa, Wars. Nossa, velho! Nossa! Isso tem que contar que eu aposto que essa série vai sair, tipo, quebrada. Primeira temporada, parte 1. Parte 2, parte 3. E tava em produção a série de TV em live action, só que foi cancelado os planos, agora adiado, pelo menos. Agora, imagina se eles fazem mais essa, cara. Daí, tipo, é muito Star Wars na cabeça da pessoa, sabe? Fã vai aguentar. É possível que vai aguentar. Se tiver um cara que vai aguentar, chega disso, vai se tratar com os galera que gosta do Walter White, pela puta. Ah, pô, gente, vocês estão vendo isso aqui, ó? Agora, breaking news. Guilherme Ferreira acaba de twittar: Rei Donovan já deu pra mim. Como é que foi essa experiência, velho? conta pra gente. Tá lá, ó. Printa, senão ele vai apagar. Ó. Tá na minha tela aqui, cara. Tá, ó, printa e põe no posto. Tudo rola nesse podcast aleatório, velho. Você tem que estar preparado. Eu vi que ele tava quietinho, né, cara? Então, ele tá traumatizado. Seja lá que o Rei Donovan faz. Ele tava remoendo, mano. Você tinha que mostrar pra todo mundo, Guilherme? Tinha que exibir mesmo? Tem que jogar nessa cara? O Rei Donovan deu pra mim, não deu pra você. Aí, sempre útil acompanhar o Twitter enquanto grava. Então, com isso, a gente gira de novo a nossa roda de notícias. E o senhor Guilherme? Bem, pessoal, a notícia que vem agora foi uma das que mais me animou também, até porque, né, quem não sente saudade de Harry Potter, tirando o Thiago? Ah! É, mas ele não sente saudade porque ele nunca viu, né? Então... Epa, eu vi. Ele viu já. É, ele viu. Viu o quê? Viu o quê? O Thiago viu algo que a gente tá comentando. Mentira. Ah, Poxa, vou botar, pô. Tem que gravar isso aí, hein? Tem que gravar isso aí. Eu não sinto saudade, fala da notícia. Mas tudo bem, né? A gente não vai ter, vai ter um filme que não é de Harry Potter, mas é no universo do Harry Potter, e é animador, né? A gente tem um leque de oportunidades para expandir esse universo. A gente não vai ter o retorno à franquia com o Harry Potter e tudo mais, porque isso ninguém queria. E a J.K. Rowling disse várias vezes que ela voltaria para o universo que ela criou se tivesse alguma coisa boa em mente. Então, mas tirando pelo fato de que ela prometeu isso e o que ela escreve de Harry Potter nunca decepcionou, a gente pode acreditar que vai vir coisa boa por aí. Pois é, ela vai estar comandando, ela vai escrever. É isso aí que eu penso. E pra mim é na mesma linha do Star Wars, porque é o que vir é lucro, né? Não tá. E é uma história que me intrigou, porque é o cara que escreve os livros lá dos animais, das criaturas e tal. É uma história que, me diz aí se não é um bom spin-off, né? Pô, total, você consegue voltar para aquele universo sem ter que ficar desgastando os personagens, né, que todo mundo gostou de ver, né? Isso, se bobear, e eles, não, eu acho que não tem nem como eles aparecerem, né, porque é bem antes. Não, cara, 70 anos antes. Não tem nem... O que é muito... Como aparecer os personagens clássicos das séries mais velhas, né, os professores que a gente conhece. Ah, aí... Alguma menção a um famoso da época. São os professores que são os atores bons, né? Olha só que... Não, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Teve um... Redona te deu também. Tem uma série de filmes que era bem famosa. Daí o criador falou assim, deixa eu escrever e dirigir um filme. Daí saiu Star Wars Episódio 1. Não, mas aí sempre foi ele, né, filho? O problema do George Lucas é que ele nunca foi bom. Ele deu muita sorte com o primeiro Star Wars, né, o Episódio 4. E o 5 e o 6, que são os melhores... Quer dizer, o 6 nem tanto, mas o 5, que é o melhor da série, assim, não é dirigido por ele. E o episódio 1, 2 e 3, cara, é foda porque ele mudou a direção da história, entendeu? Não, eu só tô falando que ele era o criador e ele meteu a mão, então... Não, só, tudo bem, só, mas... Só fica a dica aí, hein? Mas a gente tem que botar a mão no fogo, assim, pela J.K. Rowling, porque em termos de Harry Potter, ela não decepcionou, né? É porque eu ouvi gente falando aí que aquele é a morte súbita, quando o livro saiu, que o livro era uma porcaria, que o livro não sei o quê. E as mesmas pessoas, tirando o Guilherme, que isso eu tenho que pontuar que o Guilherme não defendeu, quando anunciaram que além desses filmes ia ter a série do Morte Súbita, começaram a chupar a alegria da série, tá ligado? Falar que o livro era muito bom, que era uma série muito boa e blá blá blá blá blá. E tem essa também, né? Junto com essa notícia dos novos filmes no universo do Harry Potter, temos então a série da BBC baseada em Morte Súbita, né? Que vai ser uma minissérie, na verdade. Que também vai ter supervisão da J.K. Quem sabe... eu não li esse livro dela, então não sei. Mas quem sabe, né? Com as adaptações ali pra se adequar à televisão, as falhas que foram apontadas pelo Zé Guilherme, por tanta gente que eu vi que leu o livro, assim, acabem sendo corrigidas, né? Vamos ver, às vezes o negócio funciona melhor na mídia live action do que na mídia letrinha e papel, né? Então, quem sabe? O que é mais legal, dá pra fazer de várias formas diferentes, como as criaturas, fazer um filme trash, terrorzinho legal, trash, tipo o episódio da aranha, o filme da aranha, olha só... Colocar as aranhas todas com sangue. Sem contar que essa semana mesmo saiu a notícia, a confirmação da notícia que a gente tava esperando. A Warner, ela garantiu também os direitos sobre os outros dois livros que a J.K. escreveu, que é o Quadribol Através dos Séculos e os Contos do Beedlebardo. O Contos de Beedlebardo, cara, é o que eu mais tô ansioso. É maneiro pra caralho, nossa. Porque isso será, assim, dá pra fazer um filme de contos, assim, sabe? Tipo, um filme de várias histórias, e aí você, tipo Sin City, sabe? Uhum. E só que sem a estrutura do Sin City. Porra, massa, chama o Robert Rodrigues, né? Não, porra. Contos de Beedlebardo, né? O Robert Rodrigues. Porra, já pensou, ele vai lá e coloca o machete fazendo papel do Dumbledore. Mas aí o Charlie Sheen, sei lá, é o toco falante. O Charlie Sheen é tipo o Harry Potter velho e bêbado. Você vem sempre aqui. Mas assim, tem muito potencial essa nova franquia que tá surgindo aí. Pros fãs de Harry Potter, vai ser ótimo, porque é aquilo que a gente falou no começo. Você não retoma os personagens, tá trabalhando personagens novos, então aquilo que já foi, beleza, a história tá fechadinha, bem contada, e é o que o Igor falou, que vier agora é lucro. Tomara que seja mesmo, tomara que seja feito com a mesma qualidade dos filmes do Harry Potter, né? Com aquele mesmo carinho que a gente percebeu. Imagina se o Cuarón dirige um desses filmes. Nossa. Ou Contos de Beedlebardo, já pensou o Cuarón dirigindo isso? Nossa, o Cuarón, nossa. E assim a gente gira a nossa roda de notícias de novo. E o senhor Igor, puxa a próxima aí pra gente. Tá, poxa, vou puxar. Não saiu, assim, eu fui acompanhando esse trelelê todo dessa próxima notícia, que eu não vou revelar agora porque eu gosto de criar mistério. Ah, ouvinte, você quer saber qual é a notícia? Ó, e tem Jim Carrey e Jeff Daniels, que é um recém-ganhador de Emmy. Olha só, o filme vai ser um drama. Ganhou o Jim Carrey, Bryan Cranston, hein? É, olha a pica que tá o Jeff Daniels. E aí, velho, chamaram o Jim Carrey porque, assim, ele vem de Brilho Eterno, Mundo de Andy. Vai ser um filme muito sério, um drama foda. Assim, ele vem de o número 23, né? Que é do Josh Schumacher. Josh Schumacher, tá aí na nossa vida. Ele é o novo Kevin Bacon. O podcast mesmo. Notícias / Josh Schumacher, né, velho? E aí, enfim, e aí acabou que estavam falando, rumor, vai sair esse filme, pá. E um dia bonito de verão, o Jim Carrey solta no Instagram dele, pá, uma foto de um dente quebrado. Como é que é o estralo? Pá! Ah, esse é o estralo do dente quebrando. Por certo, exatamente, Debi Lloyd 2, filho. Veio Debi Lloyd 2, e aí esses dias, ontem, dia que foi? Hoje. Soltaram... Hoje? É, soltaram o Jeff Daniels e o Jim Carrey juntos já, caracterizados. Foda, e né? Que, cara, que notícia maneira e que fotos legais. E e aí ainda veio que Jennifer Lawrence vai estar no filme também. Sai. E o ceguinho vai estar no filme também. Cara, todo mundo, cara. Todo mundo. Mas só que... vocês acharam assim, então, sei lá, cara. A gente fica, Daniels, muito, gordo, a gente fica muito animado, cara. A gente fica muito animado. Legal, Debi Lloyd 2. Com certeza que todo mundo gosta do primeiro. Era um filme que, nos anos 90, funcionava muito legal, era super divertido. Caraca, Jim Carrey, já vai vir um mais. Jim Carrey e Jeff Daniels eram novinhos e tal. Não tão novinho, mas eram velhos, né? É. Agora você pega uns caras batendo na porta dos 60 anos e coloca eles vestidos desse jeito, soa... Eu não tô dizendo que... Eu quero que seja muito bom, eu quero que seja mesmo. Mas soa muito, muito ridículo. É, mas é comédia, né? Ai, caraca. É, Thiago, pega o número do Roy Donovan com o Guilherme e faz isso na vida. Porque, se os caras... É Debi e Lloyd! Os caras, na tradição nossa, na brasileira, obviamente, se chamam Debi e Lloyd. E eles eram mongóis lá com uns 30 anos, 35. Agora eles estão parecendo que tem uns 40, 50 anos e tal. E eles não vão ficar mais inteligentes por isso. E o filme é de comédia mongol mesmo. Não, eu sei, eu gosto. Eu quero muito gostar. Mas, tipo, você não vai ver o... Não sei, cara, não sei. Não, a gente vê se... Depois da produção, o Jim Carrey vai falar que não queria filmar e que foi triste, porque muitos Debi Lloyds morreram durante a gravação e ele se arrepende de ter feito. A gente vê se vai ser um filme bom ou não. Só que, velho, olha assim, aí. Pelo menos vai ser dirigido pelos irmãos Farrelly de novo, né? Não vai colocar na mão de qualquer um lá só pra fazer o filme, porque... É, porque tem os dois, né? Supervisionaram o roteiro. Isso. Então, sei lá, cara. O problema é que, na verdade, a gente não tem informação nenhuma sobre trama, sobre nada. Não, a gente só tem a notícia e só tem umas fotos deles que nem em cena, só no bastidores maquiados junto ali. Que é raro e tesudo nos tempos de hoje não saber nada sobre a produção. Eu amo isso. Eu agradeço. Não, quando eu fui ver Debi Lloyd a primeira vez, eu não sabia nada sobre o filme. Eu sabia que tinha o Jim Carrey, tinha o Jeff Daniels e que eram dois malucos, né, viajando. Poxa, e você foi no cinema, né, Alex? Não, eu não vi no cinema, não. Eu vi quando saiu em vídeos. Assim. Que é aquele negócio, né? Na época, o Jim Carrey era o cara da comédia. O Jeff Daniels também tava bem. Então, tipo, os dois estavam muito bem. Esse filme tá com mais cara de retenção pro Jim Carrey, tá ligado? Pois é. Tenho que fazer algo bom pra mostrar que eu ainda existo. E parece que o Jeff Daniels teve que ser o cara assim, não, tudo bom, vai, vamos fazer que eu te ajudo, né? É, porque sempre... Pela amizade. Esse filme, esse papo de Debi Lloyd 2 roda há muitos anos. É, tanto que chegaram a fazer, né, um prequel, não fizeram? É. Não, não fizeram. Não, não existe. Não, não fizeram, Alexandre. Só você ficou sabendo disso daí. Fizeram sim. Só não é com eles. Bola pra frente, vai. Eu não tive coragem de assistir isso, não, mas saiu isso. Eu vi, porque era mais novo. É, mas não sabia. Eu não lembro, não. Eu só lembro da primeira cena, eu acho que é a primeira cena que... Mostra a origem do cabelo do Debi lá, do Jim Carrey, do Lloyd, que é ele que tá cortando com a panela na cabeça aí. É, mas é besta. Só que, tipo, o primeiro, os dois estavam numa época muito legal. E agora esse daí tá com mais cara, tipo, o Jim Carrey falando, por favor, eu preciso voltar e tem que ser com um negócio bom, que tenha diretor de peso atrás. E o Jeff Daniels era o cara que não precisaria de maneira nenhuma fazer esse filme agora. Ele nem queria, né? As primeiras notícias que tinham saído assim é que ele não queria voltar, não, cara. Tipo, sei lá. Cara, Ele tá numa roupagem hoje em dia totalmente diferente, cara. Você vê ele no Newsroom, tipo, não é o cara que faz o Lloyd lá, o Deb Lloyd. Sei lá quem que é ele. Porra, né? É um ator que fala os diálogos do Sorkin, né, cara? É melhor que a maioria dos atores. Cara, ele é um cara que carrega uma série de drama, sabe? Ele é a cara de uma série de drama. Então, tipo, ele não precisava disso, não é mais a cara dele. Só que a amizade, eu acho, tipo, e o Jim ligando todo dia pra ele, deixando mensagem na secretária eletrônica, na caixa no correio de voz, SMS, WhatsApp, tudo. Ele falou, você imagina o que é o Jim Carrey sendo chato, né? Deve ter sido. Nossa, cara. Não, mas sabe o que foi? Acho. Oh, caraca, tudo faz sentido. Rolou do Jeff Daniels soltar que ia ter terceira temporada de Newsroom. Aí a HBO não oficializou. Aí o bicho tá, poxa, eu vou fazer Deb Lloyd. Eu não vou ter mais coisa séria pra fazer. Eu vou lá. Aí ele foi lá e assinou o contrato da Deb Lloyd. Aí ganhou o Emmy. Aí provavelmente a HBO já deve ter ligado. Ó, vai ter a terceira temporada. Ele, puta. E o legal é que, assim, eu posso estar enganado, mas até a foto dele nos bastidores lá não tinha confirmação de que ele tava no filme. Tinha? Cara, na verdade, o que tinha desse filme? Eu não sei. Até a foto dos dois sair, não tinha confirmação de nenhum dos dois estar no filme, né, cara? Pois é, até a foto do Jim Carrey. Ah, não, tinha porque o Jim Carrey saiu primeiro, porque tinha foto do dente do Jim Carrey. Mas é o filme que a gente não sabe nada e sabe os dois só, e é Deb Lloyd 2. É, e a gente vai assistir, com certeza. Claro que vai. Sendo ruim ou não, a gente vai assistir, então. Mas, girando nossa roda das notícias, a gente vem parada aí numa notícia que, na verdade, essa notícia não precisava nem ser notícia, porque todo mundo sabia que ia acontecer. Né? Já estão discutindo até o que vem depois dessa fase. É, tipo, qual que vai ser o chefão pra gente ir pra próxima, tá ligado? Porque a gente tá falando da fase 2 dos Vingadores. Da Marvel, tudo que vem com ela, né? É, tudo que vem com ela, né? O pacote fase 2 da Marvel, que já começou com o Homem de Ferro 3. É, né? Começou. Se é bom ou não, começou com o Homem de Ferro 3. E o pior. E aí veio Agents of S.H.I.E.L.D. e o pior do Homem de Ferro 3 tá lá, que é a porra do Extremes. Não, pelo menos deu sentido pra aquela porra do Extremes estar no Ferro 3. Ah, deu sentido, mas pra mim, não. Foi o Joss Whedon falando assim, porra, vocês fizeram uma cagada aqui no Homem de Ferro 3, agora eu vou ter que colocar essa bosta aqui na série pra eu falar que o negócio fez sentido. Então, mas pra mim essa fase começou errada aí. Mas enfim, né? Continua, Thiago. Teve o Homem de Ferro 3, teve Agents of S.H.I.E.L.D., que já estreou, você já viu e já deve ter elogiado um monte no Twitter e falando assim, foi muito legal, mas não é excepcional. Todo mundo falou isso? Vai dizer que não. Ah, não. Todo mundo comentou esse comentário, velho. Foi legal, foi divertido, mas não foi excelente. Divertiu, mas me diz aí se não foi Agent Coulson e seus amigos. Não, ué, claro. Mas a proposta é essa. É essa. Porém, tem, é legal, mas pra mim, ai, é legal pelo Agent Coulson e ele não tá em todas as cenas. Ele não tá todas as cenas, mas ele tá. Não, ele tá na série. E se não existisse ele, a série com certeza ia perrariar. Mas a série tá muito quadrinhos, né? Porque a hacker é gostosa pra caralho. A cientista é linda. É, as mulheres não tem uma feia, né? Marvel, ponto, né? Joss Whedon. Porque o Joss Whedon também é Marvel e Joss Whedon, né? Porque a Buffy é a caça vampiro mais gostosa que existe. E começou bem nesses aspectos que feministas provavelmente estão martelando a minha cabeça agora por causa disso. Não sei, tem muita gente muito empolgada com a série, mas pra mim foi um piloto legal, como qualquer outro. É, mas o piloto da série a gente comenta no podcast do fim do mês. Agora a gente vai falar de cinema. Daí a gente fala de Capitão América 2 e Thor. Bom, Thor não vamos nem comentar porque o Thor tá aí, né? O Thor tá aí? O Thor tá aí, vai sair daqui um mês e meio e vamos falar do Thor, né? Vamos falar do... Mas o Thor vai trazer uma galerinha também, né? Não vai ser só o Thor no filme, ele vai ter uma apariçãozinha da galera Marvel lá. É, né? Mas vamos então falar de Capitão América 2, o Soldado Invernal. Podre. Ué, mas é o nome do personagem? Ele tava melhor isso do que Capitão América 2, o retorno do primeiro Vingador, né? Que era o nome que eles tinham lançado primeiro do filme aqui. Mas Soldado Invernal é legal porque é o nome do personagem mesmo, vai fazer o quê? Cara... Assim como eu coloco as fichas no Ben Affleck lá no começo do cast, eu pego minha moeda de ficha e ataco nesse Capitão América, que vai ser o melhor filme da fase 2, assim como o primeiro foi o melhor da fase 1. Como? É, desse jeito. Um parêntese, o primeiro filme se chama Capitão América, primeiro Vingador, né? Isso. Aí eles queriam chamar esse como, Alexandre? Capitão América 2, o retorno do primeiro Vingador. Aí o terceiro se chama Capitão América 3, o retorno do primeiro Vingador de novo. O primeiro Vingador está de volta. Caraca! As novas aventuras do primeiro Vingador. É. O primeiro Vingador de uma turma de malucos. Né? Primeiro Vingador como você nunca viu. Nossa, mas ó, ia ser até maneiro, porque eu não concordo que é o melhor, mas é um dos melhores da primeira fase. Tá me interrompendo. Não é nem essa discussão, né? Vamos falar aí do Capitão América. Não, então. Porque o primeiro Capitão América tem um clima de sessão da tarde maneiro. Os títulos até fariam sentido. Mas esse segundo aí, ó, não sei. Qualquer filme pra mim é melhor que Thor, mesmo eu não tendo visto o novo. Pô, que sacanagem com o Thor. É, esse do Capitão América, ele tá bem S.H.I.E.L.D., na verdade, né? Ele não é só Capitão América, não. Ele é mais... Dizem, inclusive, que ele vai adaptar uma história do Nick Fury, né? Que é uma que o Nick Fury meio que fica renegado lá e a S.H.I.E.L.D. vai atrás dele, não sei. Então vai ser um... Esse filme do Capitão América vai ser um filme da S.H.I.E.L.D. Vamos ver. Eu acho que tem tudo pra ser um filme bacana de espionagem. E se a série aí, Agents of S.H.I.E.L.D., vingar realmente uma temporada completa, fiquem atentos a ela, porque com certeza alguma coisa vai ligar ao filme do Capitão América. É isso que eu tava pensando. Pode ter a menininha de Revenge, né, pra série, que tá bom demais. Olha, Miss Marvel, já pensou? Oxi, nada mal, hein? Ela vai estar no Capitão América 2 e a gente tá S.H.I.E.L.D., né? Revenge vai terminar essa temporada, provavelmente, acho que ela já vai garantir contrato. Olha aí, tô espertinha. É. Ela tem o melhor agente, se isso acontecer, ela tem o melhor agente de Hollywood, cara. Aí depois do Capitão América teremos o quê? Homem-Formiga? Não, Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Olha só, e você pra Capitão América vai ser o melhor, Thiago. Jesus. Cara, Capitão América não tem o Guaxinim com metralhadora, entendeu? Seu argumento são inválidos, Thiago. Acabou. Que droga, né? Cara, esse filme vai ser muito maluco, cara. Cara, o Diesel vai duplar esse filme, velho. Esse é o momento que você começa a abrir paralelas pra explicar teu argumento. Vai ser o melhor filme da segunda fase de herói sozinho. Olha só, cara esperto, isso aí, sofístico. Cara, eu tô muito empolgado assim pra ver como que vai ser o marketing desse Guardiões da Galáxia, cara. Porque ninguém conhece essa porra. É verdade. Ninguém conhece, cara. Não vem falar que já leu a história do Guardiões. Eu acho bom quem fala que já leu, cara. Eu acho massa. Cara, ninguém leu essa merda. Muito assim, velho. Aí é ser um hipster cuzão mesmo, né? Eu já li Guardiões da Galáxia. Puta, cara. Enfia então a revista no seu cu. Porque quando que você comprou o Guardião da Galáxia? Caraca. Quando você baixou? Pode procurar. Não tem nem pra baixar, seu animal. Para de falar isso. Tem pra baixar? Eu já baixei. Ei, tem que ser rico, você é foda. Mas eu não vi o Guilherme cuspindo que já viu e sabe tudo da porra do universo. Que, velho, vai se ferrar que ninguém sabe nada disso, não, velho. Ah, pelo amor de Deus. O mais legal desse filme é que ele quebrou a gente, todo mundo, que quando viu o Thanos no final dos Vingadores, falou: aí, falaram que ia ser o Vingadores 2 ia ser um vilão menor e agora vem aí com o Thanos e não sei o que. Toma essa, o Thanos vai ser o vilão do Guardiões da Galáxia. Como é que eles falaram, Thiago? Ah, não sei, velho. Foi espantâneo. Eu não vou conseguir lembrar agora. Depois a gente dá um recado. Aí! Mas, cara, vai ser... Quem é o diretor? Eu não lembro. James Gunn, se eu não me engano. Dirige filme Gunn. Trash. É. Então, olha... Gente, olha que coisa preciosa. Ah, esse filme tem um Chris de Parks and Recreation. Tem tua musa careca, né? Puta que pariu. Já, você tem outro argumento melhor do que esse? É o melhor filme, a vilã. A mulher mais linda do mundo, careca. É, acabou, muda de notícia, vai. Passa, acabou. Muda de notícia. E tem o Del Toro, né? Tem o Benicio Del Toro, né? Mas a gente tem depois o que pode ser também o segundo melhor filme da Marvel de agentes de super-herói sozinho, que é o Homem-Formiga. Por quê? Dois pontos. Melhor. Dirigido por Edgar Wright, que é o cara topzão do Mento, gosto pra caramba dele. E especulações de que o Hank pode ser o Simon Pegg. Não, né? Não vai ser, cara. Não. Cara, se for o Simon Pegg, eu arranco todas as fichas do Capitão América e deposito no Homem-Formiga. Não é o Simon Pegg. Ele já falou que ele só tinha ido na Marvel gravar um podcast. Ah, tá bom. Um monte de gente fala que não é o aí, uma semana depois... Não, a melhor Simon foto Pegg do é. Simon Pegg. O Simon Pegg não é, mas o Edgar Wright. Meu Deus. É, o Simon Pegg não vai atuar, mas o Edgar Wright. É. Uma coisa é certa nesse filme, o Edgar. Meu Deus. O Simon Pegg, ele postou a foto lá do lado, né, de um pôster do Homem-Formiga, não sei o quê. E aí todo mundo, nossa, ele vai ser o Homem-Formiga. Aí uma semana depois ele foi lá no DC e postou uma foto do lado de um display do Batman. Antes de anunciarem o Ben Affleck como o Batman. Mas deixa eu falar, no Conan também. J.J. Abrams falou que ele nunca ia dirigir Star Wars. Não, mas o pior é que o Simon Pegg já deu uma declaração assim que foi muito... Foi meio escrota da parte dele, na verdade. Mas ele falou, é escroto, não, cara. Ele falou assim, ele é perguntar, mas e aí, você vai estar no filme e tal? Ele, não, cara, eu nem quero estar no filme. Todo filme do Edgar Wright, eu vou ser o protagonista. Eu não quero, eu quero fazer outras coisas. não me levem a mal, cara. Eu gosto de trabalhar com ele, mas esse filme eu não quero fazer. O Hank Pym vai ser o Nick Frost, velho, é isso. É uma outra versão, é outra visão. Amigo. Não, mas o Simon Pegg fala isso porque ele gosta de ver o circo pegar fogo. É igual quando ele foi parar em Missão Impossível 3. Ele foi lá, deu uma entrevista lá e o cara falou assim, ah, se você fosse fazer um filme em Hollywood, qual você gostaria de fazer? Daí nem existia Missão Impossível 3, ele falou, ah, eu queria fazer Missão Impossível 3. Filha da mãe, tipo, ele joga a ideia na galera. Daí demorou um tempo, o JJ ligou pra ele e falou o seguinte, tô fazendo Missão Impossível 3, bora? Mas ó, ninguém pensou no Michael Cera como Homem-Formiga. Ah, também. Claro, Michael Cera como Homem-Formiga. É Homem-Formiga, não é Homem-Abelha pra ter cera. Meu Deus, cara. Tchá, game over. Eu não me arrisco a fazer mais nenhuma hoje. Tá, porra. Depois dessa eu desisto. Parabéns, Alex. Meu Deus. Cara, mas vem cá, eu tava pensando aqui, vocês estavam falando. O Homem-Formiga já é a fase 3 da Marvel, não? Ah, não, é verdade. Ele depois dos Vingadores. Ele é depois, né? Ele é porque o Edgar lá falou que não vai ter muita ligação de início, né? É. Mas vai ter o Ultron sem ter o Hank. É, isso daí vai ser um sério problema do Vingadores 2, mas que eles vão, na verdade, assim. Cara, eu tô falando de Joss Whedon, ele não gostou do Homem de Ferro 3, ele tá corrigindo todas as cagadas do filme, juntando as coisas, sabe? É, já colocou lá no Agents of S.H.I.E.L.D. os Extremes lá, né, os Soldados Extremes, uh-huh. E agora ele vai juntar aquela ideia das armaduras autoconscientes lá do Homem de Ferro 3 pra criar o Ultron, uh-huh. Que é o vilão do Vingadores 2, né? Então, sei lá, sabe, dá essa impressão mesmo do Joss Whedon. É, mas eu acho que então sequestrar Joss Whedon quando for escrever, produzir todo o Homem de Ferro 3, que não é possível que ele deixou isso e depois agora vai limpar a cagada. É, mas ele mas tá ele não teve nada a ver com o Homem de Ferro, né, cara? É, ele tá limpando a cagada assim, porque o diretor do Thor... É, verdade. O diretor chamou ele lá. Ah, ele reescreveu tudo, né? Todas aquelas cenas que fizeram regravação de Thor foi reescrita do Joss Whedon. E o diretor do Thor admitiu, depois que ele meteu a mão, o filme passou a ficar melhor, cara. Joss Whedon é o pai da Marvel agora, ele falou, né? Assim, eu tinha uma cena aqui, que era a cena mais importante do filme, eu não sabia que raios eu ia fazer com essa cena. Ele chegou e modificou tudo e a cena ficou perfeita. Aí ele disse que o Joss Whedon ia sair de avião, ele disse, não, espera mais um pouquinho. Escreve mais um negócio aqui. Então, ah, tipo, não, fica, eu tenho um chocolate quente. A galera liga e fala, vai lá e resolve. Deve ter até código, né? A gente tem um Osama pra você matar. Chega aí. Então, por isso que daí ele teve que falar agora essa semana que Vingadores poderia ter sido melhor. Tudo que ele estabeleceu, ele tá tendo que mudar agora por causa do subsequente. Mas a gente não sabe ainda porque a gente só tem quase nada. Cara, olha só, isso que eu falei parece que é brincadeira, mas não é não. Vocês lembram quando saiu, começou a ser exibido o Homem de Ferro 3 pra imprensa e tal? O Joss Whedon, ele deu uma declaração que ele falou o seguinte: vocês acabaram comigo, vocês me criaram um problema. Ele falou isso. Eu assisti o Homem de Ferro 3 e eu saí do filme com isso na cabeça. Vocês me criaram um problema enorme. Nossa. Aí todo mundo achou assim que o filme tava muito bom e que esse problema enorme era assim, pô, como é que eu vou fazer um filme melhor, né? Mas na verdade, nossa, não. O problema enorme. Ele tava sendo honesto, velho. Lembrei dessa noite. É mesmo, a gente achou assim, caraca, é o melhor filme da Marvel. Bicho, não tem como. Ele disse, depois, a frase dele fala assim: não, depois do final do Homem de Ferro 3, eu não sei o que eu vou fazer mais. Não tenho mais o que fazer. Nossa, velho, mas esse Homem de Ferro 3 é um problema. É, realmente é uma pedra no sapato. Mas ele ser vendido separadamente, né, dos boxes. Mas ele vai arrumar, né? Já mexeu ali na série, mexeu no Thor, mexe no Capitão, mexe em tudo, ele vai ajeitando. E no fim a gente vai dar risada e tá gravando alerta de spoiler elogiando Vingadores 2 de novo. E com isso a gente gira a nossa roda das notícias e a gente vai pro mundo da TV. O mundo da TV ficou agitado nesses últimos dias, porque simplesmente os executivos de todas as séries de TV resolveram sair numa comic shop e começar a comprar quadrinhos só pra fazer virar série, sabe? É verdade. A DC liberou geral, falou, ó, vocês pegam aí, faz o que vocês quiserem com todos os personagens que a gente tem disponível. Exatamente. Então nós vamos ter seriados do Flash, teremos um seriado chamado Gotham, que vai contar a juventude do Comissário Gordon, e teremos o seriado do Constantine. Vamos começar pelo Flash. O Flash é um moleque, né? É um moleque. Porque lá, o carinha do Glee lá, tipo, você pode fazer ele interpretar um cara de 20 anos tranquilo. Você vai colocar um cara com uma série sozinha do Flash no ano de 2014 no ar. Você vai lançar em 2015 um filme do Superman e Batman. Isso. Com intenção de lançar um Liga da Justiça, uhum, sabendo que o Flash é um dos principais personagens da Liga. E aí, vocês, né? Vocês estão querendo fazer o caminho contrário da Marvel, tá ligado? Estabelecer um herói menor na TV e ver se funciona levar pro filme? Ou eles estão criando um problema em ter que depois, lá na frente, ter dois carinhas interpretando o mesmo personagem? E ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo, porque é difícil a série durar... Por mais que a série dure um ano só... Ih, esse é W, cara, não cancela. Não, por mais que durasse um ano só, é fall season. Começa em 2014, mas termina só em 2015. Não, mas essa é W, ela não cancela. Vai durar umas 5 temporadas esse Flash. Ela renova antes de estrear. Já tem 3 temporadas de Flash já, relaxa. Você entende? E é aquele moleque lá... Sério, cara, se pôr ele do lado do Ben Affleck e do Henry Cavill, ele não é ninguém, cara. Mas então, mas isso também, assim, fisicamente, eu vi a foto lá, ficou até legal, porque o... Não fisicamente, mas o moleque mesmo, cara, ele some. Não, tá, tudo bem, mas isso daí pode ser um caminho, sabe, pra ter o Flash pra diferenciar, não ficar aquele estereótipo de um monte de gente musculosa e fica aqui, tipo, 300 de Esparta, sabe, os filmes da DC, assim. Então ter um cara ali mais diferentezinho, assim, de um outro biotipo pra poder diferenciar ele. Isso daí nem é o problema. O grande problema é esse mesmo, assim, é o Flash dos filmes. É o mesmo que vai ser da série, porque a DC, a Warner DC, tava desenvolvendo um filme do Flash que teria o roteiro do cara que tá produzindo a série do Flash. Como assim, né? Tipo, quem é quem, né? Eles não estão fazendo simplesmente uma série do Flash, eles estão colocando o Flash dentro do universo de Arrow. Então eles já estão pegando o Arqueiro Verde. Então se eles enfiam esse Flash na Liga, eles têm que puxar o Arqueiro Verde junto. É, vai enfiar a Flash na Liga, tem que ter o Arqueiro mesmo. Meu Deus. Eu já falei que eu desisti. Isso aí já foi. Mas você entendeu a complexidade que é, tipo, ou eles vão ter que esquecer da filme da Liga por um bom tempo, ou eles vão ter que amarrar as duas mídias e trabalhar junto. Quem cara, sabe? Eu acho que eles deviam anunciar isso, uma amarração da mídia, assim como a Marvel fez e tá fazendo tão bem, na verdade. É. E assim fica uma bagunça, vai continuar mas um bagunça. Mas a Marvel fez bem, só que a Marvel é esperta, cara. Eles conseguem tocar a vida da SHIELD sem precisar do universo cinematográfico. Agora, DC não vai ser complicado fazer isso, porque ela não é, tipo, uma divisão secundária. É os heróis, é os caras que estão ali. Então, tipo, você não pode colocar... a Liga se formando, enfrentando um super vilão, e depois fazer o Flash voltar e defender a cidade que ele vive lá sozinho, tá ligado? Não faz sentido. Vai ser tipo Homem de Ferro 3, por exemplo. Tipo Homem de Ferro 3. Exatamente. Daí você coloca o Hulk, que podia ter resolvido o filme no começo, no final ouvindo o Homem de Ferro contar a história. É tão coerente, né? Nossa. Não, mas o que seria bizarro também, por exemplo, o Flash, a série, não mostrar nenhum dos efeitos bizarros que do Superman destruindo lá metade do planeta, por exemplo. Uhum. Né? E tá quem diz, por exemplo. Não, a gente vai ver isso agora, por quê? Superman se passa nesse ano que a gente tá atualmente. A série do Arqueiro se passa nessa época que a gente tá atualmente. Então, se eles querem amarrar esse universo, tem que começar agora. Fazer uma citaçãozinha ali na hora que o Arrow... Você vai ignorar tudo aquilo que ocorreu em Homem de Aço, em relação de mundo, numa série tipo, que se passa no mesmo mundo, sabe? Aí o Oliver Queen fala, poxa, mas o bairro ali foi destruído naquele terremoto, o cara fica quieto, eu acabei de voltar de Metrópolis, a cidade nem existe mais. Entendeu a complexidade que é, cara? É, mas ninguém fala sobre isso, né? Tipo... Ninguém fala sobre isso, por quê? Porque eu acho que nem eles sabem o que eles estão fazendo. Pois é, cara, tá muito focado. Véi, a Warner contratou Ben Affleck, lançou Superman Batman, é série, a Warner, ela caga tudo. Exatamente, isso aí, a gente tá Warner DC... E aí vem a Fox. A Fox, cara. Peixe de fora, sabe? Outro aquário. Me fala que vai ter uma série do Comissário Gordon. É, mas assim, a série vai ser produzida pela Warner e vai ser exibida pela Fox. É, isso daí não é novidade. Já teve série produzida pela Fox, exibida pela Warner. Isso daí não é novidade. Mas aí, tipo, tá tirando o da reta, tá ligado? Faz aí, mas a gente não tem nada a ver. É praticamente isso. Não, é uma bagunça pra quem... Se alguém se interessar em ver tudo pra juntar o universo, né? Então, assim, a pessoa que vê... descobre que o Flash tá no... É na CW, né? É. Tá na CW junto com o Arrow, né? Aí ele... Porra, a DC tá aqui. Aí ele depois de 10 episódios de Flash, ele muda na Fox, aí, porra, Gotham tá aqui? Que porra é essa, velho? É uma bagunça muito louca, velho. Os caras são muito espertos. Essa série do Comissário Gordon aí tem tudo pra ser bacana se eles usarem alguns elementos daquela série Gotham Central, né? Sim, sim. Se eles usassem as histórias do cara... Ed Brubaker, né? É, o Ed Brubaker. Se eles usassem todas as histórias do Ed Brubaker, fim, melhor série ever de super-herói. E Greg Hooker também, né? É, porque, velho, pra mim, quando falaram dessa série, essa foi a que mais me deixou animado. Porque é só o nome Gotham e Comissário Gordon jovem, né? Cara, olha a gama que você pode usar. Universo noir. Você pode fazer uma parada noir lindamente construída, com episódios fodas de investigação. Você pode fazer um drama foda e você pode ser a Warner e cagar tudo. Pois é. Mas o legal é que, assim, né? Aquela Gotham Central, se você assistir Southland, por exemplo, é muito Gotham Central, aquela porra. É muito. Já foi, já acabou. É muito. Então, assim, sei lá, vamos ver o que vai virar aí. Porque se não, mas tem muito. Tem Criminal também, assim, que não é da Gotham, mas é muito de só policiais. Enfim, tem muito de material do Ed Brubaker mesmo. Tem isso. Crime, tem várias coisas dele que pra mim não faz mal adaptar, porque é por aí que ele já tirou de centro, Gotham Central. Mas de qualquer forma, assim, eles têm que tomar muito cuidado com essa série do Comissário Gordon, porque senão não é foda, cara. Se for só uma série policial, poderia ser qualquer personagem. Procedural, né? Só um procedural vai ser... Não, procedural vai ser. Agora, como que eles vão conseguir justificar essa série do Comissário Gordon em Gotham? Porque poderia ser um fulano de tal em Nova York, um fulano de tal em Los Angeles, sabe? Se não tiver aquela marca de Gotham City, aquela coisa dos criminosos malucos. Então, mas aí eles mudaram já o universo. A gente tá pensando com o universo Nolan, por exemplo, que vilão só apareceu depois do Batman, vilão pesado, né? Uhum. Às vezes eles já... Porque o Batman, ele já vai estar velho, o Superman versus Batman. Isso. Ou seja, ele pode aparecer nessa porra dessa série aí, porque ele vai estar jovem. E mesmo ele não aparecendo, podem aparecer vilões... Que o pior é que ele não pode aparecer, cara. A Warner não libera o Batman quando estão produzindo alguma coisa dele no cinema. A Warner não libera ele pra TV. Então, Batman... Então, que se foda a Warner, né? Caraca, eles não querem construir nada direito, velho. Tanta barreira que ele se coloca, que como é que eu vou colocar... Não, eu aposto, me assiste, eu vou ver no primeiro dia, quando sair. Não vou. Depois, meus amigos assistirem, eu vou perguntar, e aí, deu? Mas, ó, é complicado, porque você fala, essa série vai se passar na Gotham do Nolan, ou na nova Gotham que vai construir no cinema, ou numa Gotham totalmente à parte, só pra série de TV. Daí, se fala que é uma totalmente à parte, você vai ter 3 Gotham em 5 anos, tá ligado? É muita coisa pra sua cabeça. Nossa, cara, tá parecendo o universo Star Wars, né? Cara, a DC fez igual Star Wars. Jogou tudo pra cima e foi pegando. Ei, vai, joga ali. Vamos fazer tudo. Vai aparecer série da Arlequina. Até sair esse podcast, já tem filme da Liga da Justiça pro ano que vem, já. Vocês ficam brincando que daqui a pouco eles anunciam a série do Aquaman. Aí vocês vão ver, só que legal. Não duvido. Se for o novo Aquaman, ó. Não duvido, cara. Não duvido não, hein. Se for o novo Aquaman, eu boto... Espera a série do Flash fazer sucesso que vai surgir um monte. Vai ser igual a Star Wars. Pior que é, cara. Pior que é verdade. E aí, além desses, tem o Constantine. É o Blazer. O menos mal do Constantine... É que ele funciona totalmente à parte, verso cinematográfico, de isso, herói e tudo. Tipo, é um personagem fechado que não se envolve com nada ali do que a Warner tá construindo no cinema. Então, ele pode trabalhar só na TV sem ter interferência de ninguém. Essa série do Constantine, ela pode ser bacana porque ela pode trabalhar o universo místico da DC, né? Então, ter a Zatanna, o Desafiador, o Etrigan, né? Todos aqueles personagens místicos da DC ali que dão histórias bacanas. Mas, se a série vingar, afinal de contas, ela vai estrear na NBC. Relaia! Então ela deve ter uma vida curta. Cara, ó, tá, vai que sai notícia aí, Sting fará Constantine na NBC. Ah, mas aí olha não, só, não rola mais, né, cara? O Sting já tá meio velho. Cara, me diz algo que tá coerente e lógico nesse universo DC. Já vi um Constantine velho mesmo e foda-se tudo. Mas enfim, é Goyer. É, então, e tem essa, né? A série vai ser escrita pelo David Goyer, né? O nosso amado roteirista de Homem de Aço. Sabe escrever, que é uma beleza. Escreveu o Motoqueiro Fantasma, né? Grandes clássicos do cinema contemporâneo. Dirigiu o Blade Trinity também, um show. grande filme show de vampiro. E então, as séries que ele faz são todas bosta, né? Isso, não, tem uma ótima, cara. A série do Blade, cara, é uma obra-prima da TV. Melhor que Breaking Bad, cara. A série do Blade é foda. Vince Gilligan, quem? Quem que é esse? Não, David Goyer é o cara, então aquela coisa, né? A gente já fica meio preocupado. E quando saiu a notícia, eu já fui lá no Twitter falar, né? Que eu gostaria que essa série fosse produzida pelo Guillermo del Toro, mas aí ele não vai produzir porque ele tá produzindo uma outra coisa. Nunca vai sair. Não, vai sair, porque já tá pós-produção e tudo mais. Mid-season da ano que vem tá saindo The Strain, que é uma das séries que eu estou mais ansioso pra assistir do mundo da TV. Li os livros são muito bons. E é uma série sobre vampirismo, e vampirismo tratado com a propriedade de Del Toro, né? Ou seja, vai vir coisa foda por aí. Ui! Cara, se é Del Toro, você pode confiar. No ruim não vai ser. É, e ele vai dirigir, né? Então, não precisa nem comentar. É notícia tão boa e tão foda e tão garantida que... É certo. Essa aí eu confio, que nem a American Horror Story. Mas, ó, volta pro Constantine, rapidão. É NBC, é TV aberta, já. Drama na TV aberta é raro dar certo, tipo um Hannibal da vida. É, será que um raio cai duas vezes no mesmo lugar? É, no mesmo lugar na NBC que não cai raio, nem raio que tá caindo, né? Caiu uma chuvinha com um Hannibal que deu certo, né? Mas raio mesmo, no mesmo lugar. É, porque a série do Constantino já teria que ter ali o mesmo nível de violência do Hannibal, né? Não, daí vamos, pra mais, ó, na verdade. Tem muitos problemas, Constantino, porque ele é inglês e é inglês de verdade, né? Ele é um inglês que tem sotaque, ele mora lá e... Tem muita gíria e coisas que ele fala da Inglaterra. Tem histórias dele nos Estados Unidos. Porém, ele é do personagem, da origem do cara. Ele tem que ser inglês pra funcionar como personagem. Por isso que Keanu Reeves não deu certo. E assim, ele tem que ser loiro. Tem que ser, eu acho também. Eu acho que faz parte desse personagem. Não é gaysista de fã nem nada, se tô sendo chato. Eu acho que pra psique, tudo do personagem, o design dele tem que ser daquele jeito. E, assim... Constantine é violento e tem muito palavrão, velho. Ok se adaptar a isso, mas na TV aberta não podia. Não tinha como vender numa TV fechada, porque HBO. Vai ter demônio, tipo, demônio pelado, só que de sutiã, sei lá, saca? Vai ser, cara, pariu, né? Não vai. É. Eu não compro muito na NBC, não. Eu adoro NBC, cara, se fosse, sério. Se fosse no FX, ia ser mais foda, viu? Ia ser isso mesmo, porque. Além, o FX não mostra nudez, mas mostra as coisas muito agressivas também, assim. E eu acho que a NBC não ela mostrou um sangue maneiro com o Hannibal. É, talvez seja. Talvez vai que vai, mas não sei. O Constantine trata de muita coisa, religião e tal. É um canal aberto, eu não confio muito por causa disso. Porque se rolar polêmica, eles vão mudar roteiro. Enfim. Vai virar Supernatural. Vai virar Supernatural e, por favor, é como não ser uma série. Começar tão foda e cagar muito. Dexter tá aí, filhão. Ah, quem vê Dexter? Ninguém, acabou, né? Aí você fica lá esperando um ator inglês, né, pra fazer o Constantine, eles pegam e contratam o Sawyer do Lost, já pensou? Nossa, o cara é loiro. É loiro. Canastrão. Mas pensa, já pensou? É, Cumberbatch de Constantine? Foda, hein? Nossa senhora. Ou pega lá o filme. O único parque. Problema disso é que, tipo, esquece uma temporada por ano daí. Uma temporada a cada Copa do Mundo, né? Então era isso que a gente tinha pra falar hoje, esse novo formato, essa discussão de notícia, discussão de fã, de não sabe se vai dar certo. Papo de bar, né? Papo de bar. É, papo de bar, eu não sei porque eu não vou em bar, mas deve ser assim. Papo de família. Nossa, que família que você vive, moleque. Não sei, eu tô tentando usar um exemplo que caiba nos lugares que você vai. Todo mundo já entendeu, cara, é papo de amigos, os caras que se juntam. Rodinha de conversa. Rodinha punk, né? Rodinha punk, isso. A única diferença é que não passou menina, mas passou o Veidona, foi o Guilherme. Cara, mas não perdoa, né? O Guilherme, tá, poxa. Se a Aline descobre essas coisas, né? Esperar ligar pra ela depois daquela... Que história é essa do Twitter? Sexta-feira à noite, Zé, só... que rei donodô no dodô, vou não dar, que porra é essa? Então era isso, comentem. Aí embaixo, o que vocês acharam? A gente tá usando a estratégia da Warner, colocando um piloto de série nova dentro de uma já existente. Então, vamos testar se funciona aqui. E aquele mesmo esquema, se você é aquela pessoa que não gosta da gente, que aguentou a gente até aqui por algum motivo muito louco, porque você tem uma paixão nutrida pelo Igor e não quer escutar os comentários referente ao último podcast, até a próxima. Agora, se você é gente boa e gosta do resto da galera, fica mais um pouquinho aí, porque a conversa não acabou ainda não. Bom, a gente já tá com o tempo estourado, o cast ficou grande pra caramba. Então vamos fazer assim, vamos ler um comentário do podcast Arquivo X. A gente vai ler um e-mail bem legal que a gente recebeu essa semana, que esse e-mail justifica o porquê que a gente grava alertas vermelhos de séries inteiras. Então vamos rápido, porque até eu já tô cansado de falar, imagine você que já tá aí uma hora e meia ouvindo a gente. Comentário da Elaine Ortiz, e ela diz assim: olha só, esse é o meu segundo podcast preferido, risos. Galáctica e Arquivo X, só falta vir Lost e fechou a Trindade. Isso! Olha só, hein, Elaine, eu vou falar pela galera que, assim, o de Lost tá quase chegando aí. Você pode sentar na sua cadeira que você vai ver quando nós aqui do podcast chegar no paraíso. Aí a gente vai gravar esse cast de Lost, vai ser foda. É, Lost ainda vai rolar um dia. Que esse ano fez quantos anos, Lost? 9 ou 10? 9. Foi 9, então. Ano que vem, Lost faz 10 anos e a gente comemora. Olha lá, hein? Matou a pauta. Ano que vem tem podcast de Lost. Na verdade, eu não matei a pauta. Eu acabei de fazer ela nascer, né? Fazedor de pauta. É, eu fiz o parto da pauta. Alexandre Luiz. Diga. Pega aquele e-mail lá que eu falei agora há pouco, que justifica o motivo da gente fazer podcasts de série e também de filmes. Pois é, o e-mail aqui que a gente vai ler é o e-mail do Nascimento. Olá. Eu não conheci o podcast do Cine Alerta. O primeiro que eu ouvi, por acaso, numa madrugada de sábado, foi o de Galáctica. Após ouvir, decidi ver a série e que show. Elenco perfeito, enredo perfeito, em duas semanas assisti a série inteira. A Dama, o melhor comandante que eu já vi, realmente capaz de botar ordem numa briga entre o Kirk e o Solo. Saul Tai, antipático, grosseiro, bêbado e sem dúvida o melhor primeiro oficial que se poderia querer. Starbuck, indisciplinada, irritante, irônica, frágil e um anjo. Roslyn, não dá nem pra falar, ainda dá um nó na garganta. Baltar, a jornada mais complexa e ainda assim talvez a mais completa. Apolo, concordo, o ator mais fraco, mas o personagem mais perfeito. A consciência que às vezes faltava, mas mesmo assim capaz de cometer vários erros. Aliás, uma série que trata de erros. Todos erraram, todos tiveram seus pecados e acho que todos tiveram sua chance de redenção. E as perguntas ficam. A raça humana merece ser salva? Tudo já aconteceu, mas precisa acontecer de novo? Obrigado. E a partir de agora, vocês são meus novos amigos de infância. Nascimento, muito obrigado pelo seu comentário. E é esse o motivo que a gente passa dias vendo séries, anotando, buscando material para chegar e gravar um podcast. Para aquele que já viu a série, ter uma nova ponto de visão, participar da discussão com a gente, que é legal. E aquele que não conhece, despertar o interesse e descobrir aquela obra que a gente está comentando. E ver que a pessoa foi lá buscar a Galáctica depois da nossa indicação, assistiu, gostou, conseguiu pegar todas as interpretações de cada personagem. Isso dá uma alegria, assim, na gente que produz esse conteúdo, sabe? É difícil explicar porque é legal, cara. É um sentimento bacana saber que a gente foi útil. Não tem nem o que falar, cara. Eu acho que dever cumprido, assim. Tem aquela sensação de, pô, conseguimos atingir aí o pessoal. Os outros comentários, né, que saíram também no podcast Galáctica, elogiando bastante o podcast, eu também gostei muito. E acho que se a gente consegue chegar, né, nas pessoas dessa forma, incentivar a pessoa a assistir uma coisa que ela não conhece, porque ela ouviu a gente falar no podcast, pô... Sensacional. A gente tem que ter muita responsabilidade aqui na hora de falar dessas séries, porque se a gente falar de uma série ruim, se eu souber assistir, depois eu chegar xingando a gente. Vocês são malucos, como é que vocês mandaram a gente assistir essa série? Por isso que a gente diga, não veja Dexter. Não veja Dexter. Mesmo que as quatro primeiras temporadas sejam boas, mas se você ainda não viu, não perde seu tempo não, que você vai passar raiva. Era isso que a gente tinha pra falar hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como a gente falou diversas vezes desse podcast diferente, mas... é isso. Quem quiser comentar sobre esse podcast, Alexandre, faz como? Comenta no post que tá o podcast, pode mandar um e-mail para alertavermelho@cinealerta.com.br ou pode entrar em contato através das redes sociais, estamos lá no Twitter, @cinealerta, ou no Facebook, facebook.com/cinealerta. Se você quiser continuar acompanhando nossas opiniões sobre as notícias que saem assim na hora... os nossos Twitters pessoais de todo mundo que participou aqui está lá no post. Então clica e siga-nos também. É isso. Até a próxima. Até. Até mais, pessoal. Revoir.